vida. Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Ele chegou, o maluquinho do Pará. Tem um pinguinho de gente correndo na sala, com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chora. Não vá pensando que ainda sofro por você. E a minha foto, você mostrou pra alguém? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Assim eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, eu já te esqueci. DJ João Paulo Maluquinho. Você caiu, na verdade hoje é primeiro de abril. Banda W7, emoção do início ao fim. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. DJ João Paulo Maluquinho, sempre levando alegria a todos que o seguem e admiram. Mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu, te amo. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. DJ João Paulo, o maluquinho do Pará. DJ João Paulo chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou,

asas em você. E belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? Mais ninguém. Que tal um beijo agora, hein? Manda 007. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? Não play, meu DJ. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito. Ninguém porque amo você. O que passou, passou, não importa. Ficou pro outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, por você eu vou fundo no que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Entender, deu uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. DJ Maluquinho. O que passou, passou, não importa. Ficou pro outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Esse gelo, me dá um beijo. Por você eu vou fundo no que der e vier. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Sucesso. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Manda aí, MC, sucesso! Por que você não me atendeu? Já